andrecedesmoral.com.br. Atenção, meninas! Sucesso novo da turma! Eu tô observando você mexer o bumbum, hein? Vem com a turma da brincadeira assim, ó! Tem que ver! E elas tão fazendo um movimento pesadão. Tu observa muito de longe, de papão e embarnadão. Que a lourinha moreninha do shortinho e do budão. Vou selecionar mais gato e não quero repetição. Vai, encostadinha no chão, quicadinha no chão, sentadinha no chão. Vai descendo, vem, vem, rede seca. Encostadinha no chão, sarradinha no chão, sentadinha no chão. Sucesso do verão, sucesso do carnaval. Agora vira o popô, mulher. Assim, ó. De cima. Oh, encostadinha no chão, sarradinha no chão. Vai sentando no chão, vai descendo, desce, vem. Sarradinha no chão, encostadinha no chão. Todo mundo descendo, hein? Encostadinha no chão, todo mundo no chão. Vai sentando, desce, vem, vem. Sarradinha no chão, encostadinha no chão. Agora solta a brincadeira, vai. Puxa, DJ, vai. E é o swing da melhor brincadeira do Brasil. Bota pra tocar no paredão nesse verão, papai. E elas tão fazendo um movimento pesadão. Tô pensando de longe, de copo embrasadão. Que a lourinha moreninha do shortinho e do budão. Vou selecionar mais gato e não quero competição. Vai. Oh, encostadinha no chão, vem. Sarradinha no chão. Tu vai sentando no chão. Agora desce, vai no chão, vem, vem. Encostadinha no chão, sarradinha no chão. As minhas tão descendo gostoso, hein. Vai no chão, vai no chão, vai. Encostadinha no chão. Isso aqui no paredão vai dar o que falar, meu DJ. Esse chão. Encostadinha no chão. Todo mundo no paredão, hein? Solta, DJ, vai, vai, vai. André Cedes, o mural de Ibicoara.